Alfa, boa noite, voo 1273, ponto de espera pronto. Delta, tem livre pouso, pista 197, 130 graus, 79, o ajuste 10, 17, check o trem. Vou baixar travado, livre pouso, pista 97, para voltar para o certo Delta. 940, a bordo temos 154, 4 horas e 10 de autonomia, alternando galeão. Táxi via pátio, corrigindo. E a Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Indy Alfa, ponto de espera 186, obrigado, bom trabalho. Puxa, nem 632, dando pronto, cópia. Estimativo, prossiga. Autorizado Brasília, nível de voo 320, via peso Luna 7, subida Arbor Elefa, curva direita após a decolagem. O código está respondendo 5014 e o controle é 1208. Autorizado Brasília, confirmando 320 nível, peso Luna 7, saída Arbor Elefa com curva direita, 5014 transponde, 208 controle. Correto, não está prospecto no mesmo. Ok, então o nível ficou 320. 320, afirmo. Ok, obrigado. Ponto espera 190, pronto. 940, ali ele mantém. Ali mantém com 940. X-ray Alpha Charlie, pronto para a conta São Paulo Congonhas. Claro. Autorizado o plano São Paulo Congonhas, nível de voo 2820, via Peizulu 10. Subida Dael, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5170 é o código, 1208 é o controle. Autorizado 2820, São Paulo, pela Peizulu 10. decolada 17, curva direita, paralelo, lei da Tride, com 70, 120.8, Excel Fachar. Está correto, Excel Fachar, me confirme apenas o PLB? 106. Não entendi. Meia dúzia. Meia dúzia. Acionamento, táxi, decolagem, agora com a torre 118, decimal 6, Excel Fachar. 26, obrigado. 3 decolou na sexta. Pro 273, suba 360 em vigilância radar. Para o 360, vigilância 273. Good approach to Lisbon, go 1884, Victor information, passing 190 to flight level 150. Good approach, go 1884. 1884. Squawk identification descend to flight level 050, my arrival. Identity 050, my arrival, 1884. Livre decolagem autorizada, não 50 graus, 12 nós. Livre decolagem Gonanave 40. Elevator approach, voo 1884, request heading ETAP intersection. Clear. Heading ETAP 1884. Chame Recife 1260, alterne 13325. 60 3325, 38 do 97, obrigado, boa noite. querendo dizer direito, eu tenho essas informações. Ciente 1273, chame Recife 1260, 13325. 260-3325, bom. Proa 225 por 20 milhas, voo no 940. Sente no 940. Torre Salvador, papapapá, aqui é a Fox Trot Echo. Tá pronto para o funcionamento no hangar da Aerostar com 4 a bordo. Está livre o acionamento no pátio da Aerostar, fique atento ao Cessna 500, o Citation 525 que está acionando no pátio 5 também. Aciona aqui, está visual. Vai acionar a chamada do táxi, é a Fox. Autorizado, vai chamar a frente. Salvador, boa noite, está 3197, quem quer autorizar a informação Victor, prefiro autorização Galeão. 3197, autorizado para o Galeão, nível de voo é o 380, via Pêsulo 10. Subida da El, Leda, Brice, curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5430 e o controle em 1208. O 1884 reaching 050. Decola da pista 10, curva na direita, na Dael, Leda, depois vou abrir. 5430, código transponder, 120, décima 8, o controle de saída, 3197. 3197, correto, chegou para pushback acionamento. 1260, 3625, boa noite. Livre táxi até a interseção, reporte para ingresso, X-Ray Alpha Charlie. Até a Fox Yacht, que tá pronto pro táxi. Fox Yacht, motor aí? Afirmativo, tá pronto pro táxi, com 4 bordas. Ok, livre táxi, vai seguir o Citation 525 que vai taxiar até a interseção. O CA Fox Yacht é posto para ingresso. Vai seguir o Citation 525, reportará para ingresso da interseção, CA Fox Yacht. Ingresso, reporte aliado de pronto, cabeceiro 17. 776, identifique e desça para o 050, a chegada é a Mari. Identificou, descendo para o 050 na Mari. Autorizado, chama pra emitir o táxi. Quanto táxi, 397? Eu sou o puxa autorizado, pista 10, em sua maravilha. Gol 1884, establish from ILS. Semi Torre 1, call tower on frequency 118.6, go 1884. 118.6, 1884. Salvador Tower, good evening, go 1884, establish from ILS. 2.5 miles in just 1884, QNH 1017, clear to land runway 10, 130 degrees, 30 knots. Clear to land, go 1884. Check land gear. Now and lock it. Cliente, táxi autorizado via Pátio Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 286. Pátio Índia e Alfa 286, obrigado. Salvador, Xanem da 259. Prossiga. Autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos, 360, via Pêndulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. O código transponder, se eu aguarde um minutinho que eu já apago, e o controle 1208. 59, Guarulhos, 360, superior Zulu 10. Cola da 10, curva direita, perfil da Dael, Leda, Bridge. Controle 1208, stand-by e transponder. Correto, guardando apenas o código transponder, 6259. 259 ao solo voltando. Prossiga. Só confirmando o código transponder 5410. 5410, obrigado. Afirmativo, correto. Ataque 3197-95, Guarulhos, 3h30. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, 186, 3197. Alfa Charlie, decolagem realizada, pista 17, no 30 graus, 5 nós. Fox-Yankee autorizado, ingresso, pista 97, reporte alinhado e pronto. One 184 on the ground 859, call ground 1219. 1219. SV Alpha Charlie ao 59-1208, uma boa viagem. 208, uma boa, Ex Alpha Charlie. 6321, alinhar e mantém 10. Ali mantém 6321, não. Ex Alpha Charlie, sobe 280, Bel Vila. Ao 280, Ex Alpha Charlie. Clear taxi via Juliet to gate 10. Juliet 10, 1884. 6321. Mantenha a posição, 6321. Mantém. Salvador, boa noite, 3197, ponto de espera da 10, pronto. Gente, 3197, mantém a ponto de espera. Mantém ponto de espera, 3197. Oi, Salvador, alinhado e pronto na 17. Mantenha a posição, ótimo, Sierra Fox Yankee. Autoriza o pro 240 para o XC Alpha Charlie. Aguarda, Alpha Charlie. Tá firme? Aguardo de XC Alpha Charlie, aguarda 240. Para desviar aqui do escóbulo. É, Fox Yankee tem livre decolagem no 7, no 40 graus, 10 nós. Vai atingir 5 mil gol no 776. 2.006 autorizado, LS 1017. 2.000 e LS autorizado, gol no 776. Minas em Anca, ao 03, 1208, boa viagem. 1208, Céu Fox Yankee. Desvio roteiro, certo? Certo. Controle Salvador, papapá, Sierra, Foxtrot X. Excel, Patiarli, controle. Prossiga. Sobe restrito nível 80. 080, Excel, Patiarli. Excel, Foxtrot X, sobe 430, vigilância. Passivo nível 430, Sierra, Foxtrot X. Decolagem 0, 140 graus, 10 mais. Livre, iniciando, 63. 3197, alinhar e manter o 90. Alinhar e manter, 3197. Controle Salvador, Sierra Fox Yankee, solicita voando pro 180 para evitar formação. Voando pro 180, condições de voando pro 170 inicialmente, o F. Afirmativo, 1-7-0. Eu vou no 70 até mesmo para livrar um tráfego que decolou sua frente, está agora sua posição de 1 hora no rumo oeste, mantendo o nível de voo 080, está 10 milhas. Paciente com tráfego no TICAS. Charlie, controle. Prossiga. Vamos manter essa prova mais quantas milhas? É mais 10 milhas. Sentiu. Controle Salvador, Sierra Fox Yankee, vai embora pro 150 para evitar maiores informações. 150 então, Sierra Fox Yankee. 150, Yankee. Yankee. 321-905-1208, boa viagem. 108, obrigado. Salvador, boa noite. Hoje é 63, 2 anos, decolando, se escutar. 321, boa noite. Sobe 320, vigilante. Vigilante 63, 2 anos. Excel Patiarli, sobe. Continue a sessão 240. Para o 240, Excel Patiarli, autoriza bridge da presente? Autorizado, Excel Patiarli, da presente, bridge 240. A bridge 240, grato, Excel Patiarli.